uma garotinha. Ela gostava muito de ir à igreja. Ninguém sabe por que isso aconteceu. Ela ia sozinha. A família dela ficava em casa e ela ia no culto que havia na igreja. Pequenininha se arrumava e a mãe perguntava: onde você vai? Ela dizia: eu vou na casa de Deus. Para quê, minha filha? Por que você não vai brincar? Ah, não, mãe, eu gosto, é tão bom ir lá, vamos comigo. Ah, não, eu estou ocupada aqui com as coisas da casa, tenho que lavar louça, lavar roupa, passar, fazer comida. Não, pode ir. A menininha ia. Um dia ela chegou em casa, depois da reunião, e a mãe perguntou para ela: filhinha, me conta aqui, o que é que você aprendeu lá? Ela falou: ah, mãe, hoje ouvi uma história tão interessante. Teve um homem, mamãe, que ele andava com Deus. Todo dia ele e Deus se encontravam e andavam juntos. E teve um dia que ele se encontrou com Deus. E ele foi andando e conversando. E o nome deste homem era Enoque. E ele foi andando e conversando com Deus e ficou tão distraído, andou tanto com Deus, que Deus virou para ele e disse assim: Enoque, você ficou muito longe da sua casa agora para voltar. Vamos fazer o seguinte, Enoque, nós já estamos mais perto da minha casa, então vamos comigo para a minha casa. E o que eu aprendi foi isso, mamãe. Aquele homem andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. E enquanto a filha falava, uma lágrima emocionada colou na face da sua mãe. E ela sentiu que a sua filhinha estava andando com Deus. E ela, com a voz presa na garganta, disse: filhinha, como é que a gente faz para andar com Deus? E a garotinha disse: ah, mamãe, agora é muito mais fácil, porque Deus mandou uma pessoa que Ele mesmo é o caminho. E se você quiser se encontrar com Deus, você entra neste caminho, você entra nesta pessoa e esta pessoa entra em você, e quando você está nesta pessoa, você já vai encontrar com Deus. E a mãe curiosa disse: mas quem é esta pessoa? É algum santo, alguma santa? E a garotinha disse: não, mamãe, é o Filho de Deus, seu nome é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mamãe, sabe o que o meu pastor ensinou? Que parece que ele falou errado esta frase, que o verbo está errado, mas não está não. Parece que ele devia ter dito: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer que ele é o próprio Pai. Se você entra neste caminho, se você recebe esta pessoa, você já está andando com Deus. E se você andar com Deus, e andar todos os dias com Deus, e se tornar amigo de Deus, um dia Deus vai dizer para você: você está tão longe da tua casa, está mais perto da minha, então fique comigo. E a mãe disse: filha, quando vai ser o próximo culto na igreja? E a garotinha disse: hoje à tarde, às 3 da tarde. E a mãe disse: eu irei com você. A partir de agora, eu também quero andar neste caminho. A partir de agora, eu também quero ser amigo de Deus e andar com Deus. E ter a certeza de que um dia eu vou estar com Ele para sempre.